tua mente é indie, estás no lugar certo. Mente Indie, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, com 60 minutos de duração, aqui na tua Antena Best. Alinhas? Há quem diga a palavra amor num papel. Há quem a escreva nos lábios. Há quem a cante com tinta. E quem a pinte em música. De todas formas, é sempre Moment in Love. Moment in Love, de segunda a sexta, a partir das 9 da manhã e até às 9:30, na Antena Best. Play, play, play hits. De segunda a sexta-feira, a Antena Best traz uma chuva de sucessos para você. São duas horas com muita energia, músicas e quadros que prometem mantê-lo bem animado até o final do programa. Play Hits, de segunda a sexta, a partir das 6 da tarde, na Antena Best. De segunda a sexta, entre as 2 e as 3:30 da manhã, na Antena Best. Eu e a Música. Olá, sou o Marcelo e tenho encontro marcado consigo aos domingos, Eu e a Música. Eu e a Música, aos domingos, às 6 da tarde, com António Marcial, na Antena Best. Forró Universitário. Forró Pé de Serra. E todas as vertentes deste género estão em Central do Forró. Durante uma hora, a Antena 10 viaja até ao profundo Brasil para te trazer forró. Um género musical festivo for all. Central do Forró, sábados, 11 da manhã, com Coronel Ojoara, na Antena Best. Aos domingos, o que é português está à escuta na Rua FM. Aos domingos, das 9 às 10 da noite. E vai, brother, vai, sister, solta a machadinha para este lado da pista, pista, pista. Aos domingos, das 9 às 10 da noite, estamos à escuta com Leila Leiras. Muito boa noite, bem-vindos ao À Escuta aqui na Rua FM nos 102.7 ou ainda com emissão online em rua.pt. O programa de hoje é dedicado aos melhores de 2013. São 15 escolhas do À Escuta como melhores lançamentos do ano que passou. Entre álbuns, EPs e mixtapes são então 15 os melhores para o À Escuta. Como não dá para destacar tudo num só programa, em uma hora, vamos dividir assim a coisa. Em dois, uns ficam para hoje, os outros para o próximo domingo. Entre estas 15 escolhas temos Janar Chicks, também o projeto Awesome, Capicua, Goes West, o novo álbum dos Coldfinger, o novo também dos Dilema com a sua Alvorada da Alma, o alter ego de Amy Curl aqui com Sherry Luna, Casulo da Márcia, o novo álbum do Mazgani, do Noiser, 8 do Joctapush, o homónimo do Reflect, o primeiro registro dos Rosemary Baby, Sick Ons com Capicua Go Sick, o segundo longa duração dos Glock and Wise e o primeiro EP dos Torto. Portanto, hoje vamos escutar alguns, os outros ficam para o próximo domingo. Começamos com os Rosemary Baby, The First Time. Time é o trabalho disponível gratuitamente em ótimosdiscos.pt. Será também o especial bandas desta próxima semana aqui na Rua FM. Boa noite, bem-vindo já à escuta. Look my red stone eyes, see them cry. I've been hoping to hear for the tales untold. I remember where you were so sweet, I can't hide. I've been spotted by the sun. São os Rosemary Baby, o trabalho de estreia está disponível em ótimosdiscos.pt, nova banda que surgiu pelas mãos do Bruno Rosmaninho em 2012. Especial bandas durante toda a semana na emissão dos 102.7 para descobrir a banda e também este novo lançamento. Vem aí mais uma. Singing for her the first time. When we saw her for the first time, our hearts went booming with the same vibe, and said without any look, the pressure is on. We felt it like never before. The street seems so long, seems so sad. What is banging at our door? The pressure is on. The pressure is on. The pressure is on. The pressure is on. The pressure is on. The pressure is on. back. Tell us to do this or that. Looks like we're gonna see the future. It's turned on. Well, I'm trying to write this song. Feeling so good, feeling so high. Ready to catch you where you land. The pressure is on. The pressure is on. The pressure is on. The pressure is on. The pressure is on. The pressure. Depois dos Rosemary Baby, vem aí Sherry Luna, é este o novo alter ego de Emmy Kroll. Aqui troca o cenário idílico a que tão bem nos habituou por um mundo mais industrializado, diga-se assim, um trabalho inspirado em Nova York, um EP conceptual, um trabalho que é de cariz puramente eletrónico. Chegou a 24 de novembro, está disponível aí pela internet, Sherry Luna. escuta na Rua FM com Leila Leiras. Sim, duas amostras de Sherry Luna. O trabalho anda aí disponível pela internet. Bandcamp, é só dar uma espreita dela. Vem mais um projeto, mais um trabalho, eleito por nós como um dos melhores lançamentos de 2013. O primeiro EP dos Awesome está disponível em ótimosdiscos.pt. Vêm aí dois temas que bastante nos agradam. Silence is awesome with you. I'm feeling. flying higher each day, and you are always by my side with your sweet mellow voice. Can I be happier than this? Heaven must be like this, and I only wanna feel it with you. The rain is so bright with you. Esta união do produtor Raes com a Sky. E que belo resultado. Vem aí mais uma. É tempo para Halo Awesome. Disponível gratuitamente em ótimosdiscos.pt. Aqui também como um dos melhores de 2013. I'm feeling the sun on my face. No, nothing can replace. I woke up ready to start over, yeah. Yeah, I'm ready now. The beach is calling, I gotta go. Oh, oh, yeah. I'm feeling good with myself. Yeah, yeah, yeah, I'm feeling fine. I really don't care about anybody else. Today I'm gonna change the waves. The summertime is here to stay. Agora é tempo para outras das escolhas como melhores do ano de 2013. É este o quinto álbum e o regresso aos discos dos Coldfinger. Chama-se The Seconds. We'll be right back. Olá, daqui fala o Luís dos Peixe Avião. Olá, eu sou o João, sou frequência dos nomes. Renato Oliveira, toco o didgeridoo com os Olive Tridan. Olá, nós somos os Gladys. Olá pessoal, fala Franky Chaves. Olá, fala o Marcos Alfaz, de Esquilinha Eletrónica. G.I. Joe, M. Curl. Deep. Caríssimos ouvintes, meu nome é Mazgani. Olá, daqui fala Miguel Pité, Skillers dos Macacos do Chinês. Olá, nós somos os Tributo. Sou David Fonseca e estou aqui com vocês no programa À Escuta com Leila Leiras. Finally realize. escuta. Watch me undress as I collapse to the touch of your hand on my skin. My heart can break, and I can take amazing. Like me, minus you. Nossa favorita deste novo trabalho dos Coldfinger, então também um dos melhores aqui para nós do ano de 2013. Passamos para Capicua Goes West, mixtape de Capicua. Já no ano anterior o homónimo também fazia parte das nossas escolhas como melhores desse ano, aí era em 2012. Aqui mixtape para o ano que passou, já há novo álbum previsto para o próximo mês de março e a julgar pelo Sereia Louca, claro que só se pode esperar mais um grande trabalho de Capicua. Aqui começamos com Jugular, a mixtape é também gratuita, está disponível no sítio oficial de Capicua. Todos os dias os ministros dizem ao povo: como é difícil governar. Ou será que governar só é assim tão difícil porque a exploração e a mentira são coisas que custam a aprender? Vida de escritório das nove às cinco, cor extraordinários de borla até às 20 e tal. Fora o fisco, fora o risco, fica fora disto. Sinto aperto, é perto a jugular, carta aberta, é conta para pagar. Fome aperta, é perto o limiar, vida aberta, o abutre a voar. Eureka, deu merda, moderna, a moeda em queda. E a meta, meta em a média e dá nada. Euri, Europa, Euri, Bori, Euri, outro cadito. Cobre e coroa de níquel. Cobras cobram sacrifícios, cortam no comes e mantêm o vício. O ministro fez a conta, este desperdício. E agora tens a escolha entre o precipício e a espada. Euri, insistia que queria esta vida para mim um dia. E se eu sabia que ia dar em dia sem saída, será que ainda resistiria? Ficava ou fugia, gritava com valentia, eu sorria para a fotografia. A cidade é a cidade, vida é a vida, é rápida, a idade é a piscina de passar de dádiva à dívida. Fera mecânica nesta era do pânico, nesta mira automática, a nossa ira é vulcânica. Selva sintética nesta mega satânica, nesta merda higiênica, a matemática é sádica. Sinto aperto é perto, chocolate, carta aberta é conta para pagar. Fome aperta é perto, linear, ferida aberta, o abutre a voar. Corta o pulso, serra o punho, faz discurso. Espeta, roda a faca, corta o pulso, serra o punho, faz discurso. Como é que eu saio daqui? Como é que eu saio daqui? Como é que eu saio daqui? Todos temos revolta, nós andamos à solta. Todos vemos a porta, o que é que falta? O que é que falta? O que é que falta? Todos temos revolta, nós andamos à solta. Todos vemos a porta, o que é que falta? O que é que falta? E tu, canção, mensagem, vai e diz o que disseste a quem quiser ouvir-te. E se os puristas da poesia te acusarem de seres discursiva e não galante em graças de invenção e de linguagem, manda-os àquela parte. Não é tempo para tratar de poéticas agora. Depois da jugular, é a vez do vinho velho, é Capicua Goes West de... Claro, lá está, só podia ser Capicua. Da tristeza como um vinho velho, mesmo assim eu espero não partir o espelho. E digo que confio no teu bom conselho, mas se for preciso ainda consigo esmurrar o joelho. E sigo, sinal vermelho é verde tinto, se o meu instinto me diz que sim, sigo o que sinto. E nem por isso serei impulsiva, posso ser tão otimista que até Deus duvida. Eu só desisto quando há fumo branco, até à solução, pondero até à cisma. Eu ultrapasso a lebre num instante, na competição sou tartaruga ninja. Como uma esfinge eu fiz que sou de pedra, que sou dura na queda, mas a pedra eu evito. E como a vida é como a tal caverna, nesta alegoria eu queria ter uma lanterna. Um livro para ser livre é preciso ter coragem, muitas vezes sou cobarde e sou aviso na dosagem. Com eufonismo na boca, como um felino na toca, evitando uma troca de olhar e não se nota. Que me esquivo do conflito e que pinto a ruptura, não domino o desapego e cedo ao peso da culpa. Que para mim é tortura ter de partir um coração, para ser mulher madura ainda me falta aventura e saber dizer que não. Não, eu não sei dizer que não. O vinho velho, o tabaco cubano, o meu pai humano, a Teresa e a mãe, a tua barba, a cama e a carta, as palavras da Marta e toda a gente que vem para ver no palco que digo bem alto. Enquanto vejo de espanto este medo que tenho e o papel perfumado com que tenho forrado a gaveta do quarto onde guardo além de uma foto do bicho, um vestido e um livro, um relógio e aquilo que tenho escrito também. Era suposto ser eu no pós-doc, ele no pós-rock, ainda mais uns trocos nisto, mas o destino trocou essas voltas. Eu serei a louca, ficou com a lavoura e com um disco de hip-hop e chegada encruzilhada, fico claro que fui eu que chamei por tudo isto. E que não há nada de nada, nem uma chapada na cara que não derive daquilo que pedimos. No rap tenho trabalhado muito e tenho tido sorte e tenho sido forte para continuar tendo como um suporte aquele velho modo. Cuidado com vocês, pode-se concretizar. Só coisa que me tira do sério, se me tiram o êxito e duvidam do mérito, é que as minhas conquistas são de rimas e pistas, de batalhas sofridas e o suor de um exército. E é por isso que as gavetas de cima são das mães, sou sempre de quem tomou primeira iniciativa. O trabalho é recompensado pela comodidade de não teres de ajoelhar perante a vida. E a verdade da cómoda é incómoda, mas já tenho esta gaveta cá em cima. E por norma eu trabalho para a vitória. Chega a casa, abre a mala e guarda a medalha que é minha. O vinho velho, o tabaco cubano, o meu pai humano, a Teresa e a mãe, a tua barba, a cama e a carta, as palavras da Marta e toda a gente que vem para ver no barco o que digo em ato. Enquanto vejo de espanto este medo que tenho e o papel perfumado com que tenho forrado a gaveta do quarto onde guardo além de uma foto do bicho, um vestido e um livro, um relógio e aquilo que tenho escrito também. Ai, que me dera ver-te. Ai, que me dera ter-te como um lugar plantado no chão verde para eu morar-te. De Capicua Goes West, passamos para Capicua Goes Sick. Falamos de três remisturas de Sick Once, aqui para três temas de Capicua. Como o próprio diz, Capicua deu-me três acapelas e com elas fiz três remixes. Está disponível também em quimaera.pt ou ainda no SoundCloud de Sick Once. Iniciamos com Feias, Porcas e Más. Capicua Goes Sick, Sick Once, no À Escuta. Que respeito pela rainha, vim para espalhar a semente como quem cospa grainha. Alguns pensavam que eu tinha amolecido, que tinha desistido do rap competitivo. Nah. Fiquem sabendo que envelheço como ovinho e que isto já não é rap, isto é rock durinho, filho. Eu faço peste com rimas de manjerico, dentos em Coca-Cola, a minha língua é um perigo. Sou como Obelix, não preciso de poção, a minha caneta é mágica, a tinta é do caldeirão. Não sou hiper escolarizada para fazer rap, muito menos sobrevalorizada por ser mulher, pois não fui eu que fugi ao estereótipo. Apenas continuo grande demais para o teu rótulo. O teu tempo passa como a uva passa, o teu rap muda como a surda muda e a miúda trabalha para marcar o calendário. Já dizia o Tota King, melhores MCs são Sagitário. Concordo, é MC, não tenho teor de pudor. Ainda agora por este beat fiz uma xuxa ao produtor. Digo muito palavrão, não sou mulher para teres ao lado. Tenho os braços, as costelas, não corro, fiz tatuado contigo. Sem cascola e corro, não comunico. Passo uma aragem nessa tola que até me constipo. Vês mais pulsos que o ginecologista tadinho. Vês um furo para espiar o balneário feminino. Só pobre, gabarulice, faz-me suar do bigode. Manda logo a foto do teu pirilau para o meu telefone. Rapaz, as tuas rimas, rapaz, porcas, as tuas rimas, rapaz. na tua cara. A faca é minha, eu tô com o queijo na mão. E se não me pagas a farinha, não te queixes do pão. Malévola, óvulo, óvulos evoluídos. Sou fértil, faço criação de figuras de estilo. Linhagem de mulher que bebe bagaço, que puxa ferro no braço e muda o pneu do chato. Chates dos putos é só patuar, patati, patatá. Mas não sabem criticar a nossa música, não percebem de rap, preferem falar do resto, preferem falar do bef, mas sem cacife para bife. Mas como as cobras, eles relas como as sobras. Somos poderosas como as sogras, reinamos sempre na sombra. Matriarcado, macabro, pompoarismo, mãe solteira na lusofonia. Não há pai para o meu liricismo. Ei, oh, sou mãe solteira, não há pai para tanto liricismo. Olá a todos, eu sou o Nuno Figueiredo, Virgem Suta. Olá, daqui é David, do Projeto Ludo. Olá, eu sou o Jorge Cruz, dos Diabo na Cruz. Olá, daqui José Matos, de Mudo és Maria. Aqui é o Ace, Mind the Gap. Reflect, que uma era. Chama-se Domingo, para trás também o Feias Porcas e Mais Três Remisturas. Melhor, aqui são duas. A mixtape é que tem três, de Sick Onça, chama-se Capicua Go Sick Quimera.pt, passem por lá. E do Algarve, mais propriamente de Portimão, com Sick Onça, vamos até Barcelos. Já sabem de quem é que falamos? É isso mesmo. Hoje Glock and Wise, segundo longa duração, também a integrar a lista do À Escuta como melhores lançamentos de 2013. Ficamos com duas de seguida. São os Glock and Wise com Litchis. I E é com os Glock and Wise que acabamos este programa dedicado a uma parte dos melhores de 2013. Atenção, não estão aqui todos, os outros ficam para o próximo domingo. Como devem calcular, são 15 trabalhos, não dá para transmitir tudo numa só hora. Portanto, os outros ficam para o próximo domingo. Esta escolha dos melhores lançamentos do Ascuta é composto por 15 trabalhos entre álbuns, EPs e mixtapes. Recordamos o primeiro longa duração da Janar Chicks, também o primeiro registro do projeto Awesome, Capicua Goes West de Capicua, o novo álbum dos Coldfinger, Alvorada da Alma dos Dilemas. Já agora digo-vos que no próximo fim de semana, dia 1 de fevereiro, estão ao vivo em Faro, no Yacht Club. Também um novo trabalho do Sherry Luna, o Casulo da Márcia, o novo álbum do Mazgani e do Noiser, 8 do Jock de Peixe, o homónimo do Reflect, o First Time dos Rosemary Baby, Capicua Go Sick de Sick Ons, o novo álbum segundo longa duração dos The Glock and e o primeiro EP de estreia dos Torto. Terminamos com mais uma dos Glock and Wise. É assim, repetição, quintas-feiras às 0 horas. Voltamos com um novo programa dedicado aos melhores de 2013 no próximo domingo, 9, 10 da noite, aqui nos 102.7. Até lá, fiquem bem, boa semana. Tchau, tchau. Keep jumping, keep jumping, keep